Num prédio vazio, num terreno baldio, sepultado e logo após abandonado. Repare o crime, senhor juiz. Pare, senhor juiz. Ignoro a rua, o bairro, a carteira de identidade. Não me pergunte se ser portador do número X do SIC me deixa feliz. Serei chegado a um qual a espada afiada que separa o bem do mal? Oh, oh, oh. Eis o sol, apelidado astro rei. Eis que eu achei o grande culpado do meu viver destramelhado. Me viro no cedo centro, no porta-mala da estação central. Dançarei pelado na cratera da lua, mesmo sem saber onde termina a linha e onde começa a tua. Oh, oh, oh. Rebolarei embaixo da marquise, triste trópico paraíso. Se eu dissesse que eu ia, você ia e eu não ia. Deixa a tristeza deitar, rolar na minha cama 1 milhão, 1 trilhão de vezes. Reviro alegria, salto pro amor. Um vício só pra mim não basta. Não, é uma inflação de amor incontrolável. Oh, oh, oh. Tá lotado, tá repleto de virtude e vício, meu céu. Um galo sozinho levanta a crista e cocorica o seu escarcéu. Só pra mim é pura cascata. É, eu marco 13 pontos. Sou pule premiada do jogo do bicho. Eu sou o beijo da boca do lixo, na boca do luxo. Eu sou o beijo da boca do luxo, na boca do lixo. Ah! Marcou 13, 14, 15, 20 mil pontos.